Όχι, ψάρες εδώ, διότι βρήκα. TP5626, τράφικο 11 horas 10 milhas, Alfa Tango 72 da companhia Rumo Noroeste. PDV ciente da contrato do podcast. Positivo, desça até o 060, refiro que o tráfego está subindo para o 50. PDV até o 060. Azul 4116, corrigindo, reduza para 210 nós. Reduzindo 210 nós, Azul 4116. E é 142, está pronto para o TAC, está com 142 a voz, alternando Natal com 3 horas e 20 da transmissão. Tonerme 1142, táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Táxi via Índia, ponto espera 295, obrigado, bom dia. Tonerme 6326, Juliette, portão 01, atentando a aeronave da companhia no táxi. Juliette 01, atentando. Com a aeronave 6326. 26 está visual com o tráfego da companhia. Gente, atingir e mantenha o 060, aguarde para autorização. 7526. 490, livre ascensão 200. Livre o 200, ou 5490. Autorizado ingresso de permanência na cabeceira, informe quando pronto, mantendo a escuta permanente. Tese Altimeter Salvador 1012, livre LS, chame estabilizado no curso do localizador. Descendo para 2000, chamará estabilizado no curso do localizador. Improviso, para 642. 642, sol, 141, chamando 2000 no sinal. Vamos que eu te deram. Vamos 648, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Alfa, chamada de Juliette. Afirmativo. Está livre da restrição de táxi? A vertical está livre. Vertical, está ok. Autorizado alinhar e decolar, cristal no zero. Momento 170 graus, 07 mais. Da linha de decolar, no 0, né? Meão no 3154, está ciente da Genefone. Então, 3154, acendo identificação. Autorizado 060, corrigindo 070, reduzindo para 250 nós. 3154. Reduzindo para 250 nós. Descida, confirme para 0. 070, reduzindo para 250 nós. Giro 060, chamaria 320. 320, autorizado para 4000 pés, última entrada em Salvador. 1012, no 0 no 2. 18, Juliette, portão 02. Juliette, 02. Leva. O 4, informação, se vai seguir tráfego à frente, vai rebolir 318 como número 1, 2, 3, 4. Irá segui-lo como número 4. O tráfego já está em redução, está reduzindo para 210 nós para a sequência, 10 milhas à frente. Está ciente, está 354 reduzindo para 250. 6315, coordene com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Gol no 02, está livre, reporta a taxa. Após o parqueamento na 02 da Gol, vai reportar, vai iniciar, coordena com o piloto de solo, vai reportar para o táxi, chama em 6315. Cinco, meia, 5626 interceptando o curso do localizador. Tripe 5626, complete aproximação aérea, se chama a Torre Salvador, em 11895. 11895, grato. Salvador, trip 5626. Viemos 2000 e o procedimento, chama estabilizado. O localizador, 4196. 2000, repassará estabilizado, azul 4196. Tá no curso do localizador, baixado e travado. Trip 5626, repasse fundo visual com campo, vento 150 graus, 07 nós. Ciente, amará visual. Confirme. Livre da restrição, 5000 iniciar, fechando a minha precisão. Está livre da restrição, aguarde a final ILS, 6320. Controle, muito boa tarde, senhora 6142, decolando pessoa da PUCA, na escuta. 6142, contato radar decolar, sub mantém o 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6142. A3154, vetor sequenciamento, esquerda proa 090, limite é o localizador. Esquerda 090, limite é o lock, o A3154. 2000 visual com campo. 5626, pistão no zero livre, pouso autorizado. 526. Localizador azul 411. Contato final LS, torre 11895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Torre Salvador, muito boa, azul 4196, uma milha de Simbra. Essa para 3000, ajuste 612. 50 graus, 05. Reportará, 4196. 2000, já na minha frente, autorizado, 2000, livre LR, ponto estabilizado. Bosta. 170, copiado, táxi via Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 02, um bom voo. Estado no 02, táxi via Índia, ponto espera, grato, uma boa tarde, bom trabalho. Pesou 54, curva à direita na prova 040, vai passar o localizador. E aguarde o último vetor para interceptar. Está passando ainda o 110, desça até 3000. Para 3000, direita para o 040, rota 3154. 2000, no solo 49, livrar à direita, chama o solo 219. 3219, o azul 4196, vento 190 graus, 07 nós. Altímetro 1012, livre pouso 1-0. Livre pouso, azul 4196. Se ingressa no PAT 3 e atenta ao sinalizador. Tiago Delta, aguarde. E complete final ILS, chame a torre, 118.95. Quase 14.85, chame a 3152, para o lock, curva à direita na proa 140, desça para 2000 e forma estabilizada. Para o TAN 3154, seria? Isso, 3154, para o localizador, curva à direita na proa 150, forme estabilizada. Direita 150, vai informar estabilizado. O TAN 3154 descida para 2. Trip 5490, chame Centro Recife na frequência 12545. 12545, vai chamar o 4196, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4196. Tá, 3154, corrijo a proa anteriormente, curve a direita 10 graus na proa 160 para interceptar o localizador. 160 para interceptar o lote. Pode voar duna? Então, 160 vai interceptar a 3 milhas do externo, aqui à frente de duna. Tané 6142, passa 160, chama o centro 2545. 2545, Xané 6142. Gecko Delta 160 com 7 nós, livre de decolar. 315, alinhar e manter. Alinhar e manter, 63 no campo. Chame o som 2154. Chame o som 2154. Ok, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 118.45, obrigado. 1895. 1895. Oh, Mike Eco Delta fora do solo. Que Mike Eco Delta, decolado ao 54. Mantenha-se setor sul do aeródromo, aguarde instruções para ingresso no circuito. Ok, gente. Vai afastar na Magnet com 50, ou o Mike Eco Delta chamará no retorno de 5 a 10 meses. Ok, mantenha-me escuro permanente, Mike Eco Delta. Delta. Torre Salvador. Boa tarde, Altair 3154, X-Ray da 10 estabilizado. Ciente, tráfego está próximo avistado. Vento 180 com 7 nós, livre pouso, 10. Livre pouso, está 3154. Só me informar qual a altitude que avistou o campo, então? Avistou a 1400 metros. Ok, gente. 6310, decolado 56, chama o controle 1208. 208, vai chamar grato, boa tarde, bom trabalho, chama 6315. Controle Salvador, boa tarde, chama 6315. Chama 6315, suba o 360, saída da EL. 360, saída da EL, a velha possibilidade de voar Leda ou Príncipe, presente? Pode cruzar 2000, autorizado voar Leda. Pode 2000, Leda, agradece, 63. Direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, 1, 2, 1, 9, boa tarde. E o Mike Eco Delta? Prossiga. Tá no regresso, Delta, senhor. 5, 4, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Alfa vai reportar seu Juliette, eu tô 3, 1, 5, 4. Eco Delta. Juliette, portão 05. Juliette, confirma o gate? 05. 05, você é 3154. Eco Delta, intercepte a prova do vento no down no 7, circuito padrão, chame para girar a base. Eco Delta, chamada para girar a base, circuito padrão. Mike, é coordenado ingressando perna do vento, circuito padrão da nossa. Jotinho, autorizado cruzar o eixo da 1028. Só para efeito de coordenação, vai tocar RMT ou só um circuito? Pouso final agora. É pouso final, senhor. Ok. Tráfego avistado cruzando o campo. Tem livre pouso em cabeceira 7, vento 190 graus, 07 nós, Mike Eco Delta. Delta. Errei, informe o localizador. 7 para 2000, ajuste no 012, nível localizador, reporte estabilizado, chinelo 63, no ponto. Delta ingressando, base 17. Sim, chama no solo. 102.00 graus, 07 nós. Delta. Na 6315, passa 170, chama o centro 13325, alterne 13395. 13325, alterne 13395, chama 6315, graça, boa tarde, bom trabalho. Boa. Atenta às instruções do sinalizador, estacionar a frequência livre. 0 para 1-0. 39.000, autorizado chegada a Mari, desse mantém 3.000, ajuste 1.012. Chegada a Mari, 3.000, 1.012. Quatro, duas milhas para o externo, complexo final ILS, torre 1895. Torre 1895, Oceanero 6314, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceanero 6314, passando externo, baixado, travado. Oceanero 6314, visto o campo. Tem contato visual com o campo? Negativo. Informe quando visual, vento 190 com 6 de nós. Trabalho visual, Oceanero 6314, pode confirmar se a pista está seca? Está seca, não chove não sobre o caminhão. Tá, ok, obrigado. Só uma camada aí na final mesmo. Visual, Oceanero 6314. Tem livre pouso, vento 190 com 7 nós. Livre pouso 90, Oceanero 6314. Informação Vitor, Ilhéus nível 240, copia? Autorizado para Ilhéus nível 240, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5122 no transponto. Autorizado Ilhéus, 240, decola da 1-0, curva direita, da El, Ilhéus, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0. Bono 649 correto, portão 2, chama tanto, pushback, acionamento. Já, já, obrigado. Fizendo 4 no solo 11, Olivrado, solo 219. Olivrado, solo 219, acionera 63, 14, obrigado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, Oceanero 6314, livrando via Foxtrot. Oceanero 6314, boa tarde, taxi via Alfa, reportando seu taxi seu Juliette para ingresso. Taxi via Alfa, reportando seu Juliette para ingresso, Oceanero 6314. Ato 462, zona identificação, autorizado chegada a Mari, ajuste 1012, desse mantenha 4.000. Chegada a Mari, desce 4.000, 1012. O 396 desça para 2000, ajuste 1092, forma no localizador. O 3000 com 1012, para Maria de Estabelecimento, bom, 396. E no através do 612, reporta visual com a viatura Fallon. Ok, estou autorizado o ingresso no pátio, através do 612, reporta visual com a viatura Fallon ou gente prevista? Cliente previsto no zero, porém irá seguir a viatura Follow-me até o no zero, reporta visual quando, com a viatura, por gentileza. Ok, então estamos visual agora, entrando na Juliette. Cliente, então, prossegue seguindo a mesma até o portão 1 no zero. Acionado algum código transponder? Acionado algum código transponder? Sem contato radar, suba inicialmente para 3000, ajuste 1012 direto e TAP. Pode voar para o de 392, mantenha para o de Mária. O Golf está em contato radar 36 milhas oeste de Salvador, vigilância. Nove mil autorizado LS X-Ray com o localizador. Tomarei localizador, 3-1-6. Azul 4462, desça para 2000, ajuste 1012 com o localizador. 2012 com o localizador, 4462. Fala, meu Mike Eco, Juliette, boa tarde. Informação em curso a Vitor, confirmando o pátio que encontra. Copiado 03 a bordo, só me confirma o pátio que encontra, esse pátio 4. Mata, autorizado então para Ilhéus, nível 080. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral, conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95 e aciona 0260 no transponder. Firmando pelo B03. A gente transfere agora a torre 118.95 para o acionamento, ajuste no 0, no 2, um bom voo. 5241, informação Vitor, confere. Vitória da Conquista, nível 200, copia? Copia. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8, aciona 5125 no transpondo. Autorizado, Vitória da Conquista, 200, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, depois direto Vitória da Conquista. Controle 208. 5241 correto, parte 3, chama pronto para os backs, na mente. Na pronta. São Xanã 9180, informação Vitor, Brasília 380. Xanã 9180, informação Vitor, confere, só um instante, cópia, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando. Arbor, Elefa aguardando. Fala Xanã 6327, informação Vitor, autorização ideal 220. Xanair 6327, número 2 para cópia, eu tenho pré-aprovado 240. Copia, guarda a coordenação 220. Copia, com 240. Prepara a saída da Eulia de Ilhéus aguardando. 6327, guardando. Contrei 96, 2 milhas do externo já estabilizado? O curso localizador estabilizado agora. Ok, complete final ILS, torre 11895. 795, obrigado. Azul 4462 autorizado, sinal de LS XG, informe estabilizado. Informe estabilizado XG, é o 4462. Tem contato visual com o campo no 396? Negativo. Ok, continua a aproximação, informe como visual, teto estimado entre 1200 e 1300. Vitor 170 com 7, chama como visual. Qual a Santos, 296. 280, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5047 no transpondo. Autorizando Brasília, nível 380, Arbor Elefa, decola da 10, curva direita, pêndulo 17, rota conforme, 1208-5047, gate 6. Xanair 9180, correto, portão meia dúzia, chama pronto para os backs, na mesa. Chamada. Xanair 6327, pronto, copo? Estimativo. Autorizado para Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8 e aciona 5136 no transpondo. 6327. Xanair 6327, correto, portão 1, chama pronto, pushback, acionamento. Chamada quanto? Bom, 649, para pushback, acionamento, 02. Bona 649, autorizado, reporta táxi. Chamada ligado. Azul 4065, pronto, copo. Te livre o táxi, vamos para ingresso. 65, pronto, copo. Afirma, pronto, copo. Autorizado para Campinas, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5110 no transpondo. Autorizado Campinas no 320, decola 10 curva direita da El, Leda, Bridge, pêndulo 16. 208, controle, 5110, transponder azul 4065. Azul 4065, correto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento. Chama na azul 4065. Autorizador, seu limite será agora a magnética 120 de Simbra. Para se detalhar, o 3192 tem condições de velocidade. 392, pode manter essa proa, né? Essa proa intercept com a mídia estabilizada. Pera. 29.000 nos solos 23, a livrar à direita, chama o solo 121 nesse ponto 9. Direito 29.000. Luna 396, boa tarde, táxi Alfa. Reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, que livre pouso, vento 180 graus, 089, azul 4462. Livre pouso, está baixado para lá, 4402. T49, autorização de táxi 087 a bordo, 0214 de autonomia alterna Aracaju. Luna 649, quando pronto, táxi autorizado via Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. Ajustado 1012, autorizado nosso táxi via Índia, ponto espera 10-102-95, obrigado, bom trabalho, boa navegação. Marqueco Juliette, autorizado decolagem, da 17, vento 170 graus, 099. Salim decola, da 17, Marqueco Juliette. Dona 649, ponto espera 1-0, pronto. Boa noite, 07, está na proa 225 para evitar a formação. Sim, está livre de desvio, forma no término, no gol 807. Sim. O gol foi corrigido a proa, curve à direita na proa 140. O Golf está livre, descida para 2000 e forma localizador. Livre, descida para 2000 e forma localizador do Golf. Reporta visual com a viatura Follow-me, através de 612. Graças a via Juliette, chamará com o visual com o Follow-me, o 3AB. Salvador, muito boa tarde, São Paulo, meu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, boa tarde, suba ao nível 080, saída coral. Sim, Júlio. É 3192. 3192, complante final ILS, torre 118-95. 395, boa. Prossiga. Rodrigo, qual a posição do follow-in? Achar travar. Ah, inicialmente até através do meia dúzia, a mesmo possivelmente esteja através do meia dúzia. Reporta quando visual, por gentileza. A gente vai conseguir então ver o Juliette até através do meia dúzia, 3-9-0. 10-3-9-2. Golo 649, decolado aos 27, chama o controle. 120, decimal 8. 208, no 649, bom trabalho. Controle de Salvador, boa tarde, Golo 649. 649, boa tarde, sub e mantenha nível 240, saída da Dayan. 240, autorizado na Dayan 649. Consegue então seguindo a mesma até o portão 09. 09, vai seguir. 3-2-6. colina do Gol. Flete final ILS, torre 118-95. 295, dados, bom trabalho. Uso 170 com 9 nós. Ele pode ser, dado 2. Papatá, colina do Gol. Azul no Golfo, continua a aproximação, informe visual com o campo. Forma na visual com o campo, Lima Azul no Golfo. Estimado teto aí de 900 pés, ok? Certo. Certo, Lima Azul no Golfo. Fala 6327, portão ONU para o pushback e acionamento. Acionar 6327, coordene com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Azul no 03, está livre e reporta ataque. A coordenar com o pessoal de solo após reportar ataque, 6327. ONU 6, correção Gol 1807, desça para 2000, ajuste 1012, reporte localizador. 2012, reportando localizador, pista, o Gol no 807. Eu solo aos 30, chame o solo 219, né? 319, Salvador, boa tarde, está 319, livrou? 3192, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da taxa Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, vai aguardar antes da Juliette para ingresso, tá 3192. Visual com aeródromo, Lima Zulu Gol, fica preso a base pela direção, não pede. Então negativo, operação instrumento, ok? Ainda, prossiga aí para a pouso 1-0, vento 180, 10 nós, Lima Zulu Gol. Pousa 1-0, Lima Zulu Gol. 6327 confirmando, está livre, reporta ataque. É 327 livre, reporta ataque. Traz o logo essa forma, visual, abre o peso, ok? Ok, sim. Repito, 5627, boa tarde, formação Vitor Confere, Aracaju, nível 190, copia? Autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5155 no transpondo. Trip 5627 correto, parte 3 chama pronto para o pushback acionamento. Então 3192 vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, portão previsto a 02, já aguardaram a nave da Bianca liberar o setor. Gente, vai aguardar aqui da Juliette, gente, vai ser 02, 3192. Mas o Lugolf solo aos 3-3, chame o solo 2-1 nesse mal 9. Guardando ideal, seu nome é 4-9. 4-9, solicite ao centro na frequência 13325, alterna 13395. 13325, 13395, nome é 4-9. Boa tarde, chegada bom, que vê se mantém a 4.000, ajuste 1.012. 4.012, quanto você precisa de uma duna? 055 após Alagoinhas, mantenha o perfil da chegada bom. Vai manter a bom, 2h30, alternando Salvador. Só me confirma o POB, o saneamento 327? 75, amor. Cliente, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2, um bom voo. Táxi via Índia, ponte espera 108, 95, 6327. Cão 3192, Juliette, portão 02, atentando a aeronave no táxi. 7 da aeronave da Xané, Juliette, com 23, aeronave da Xané. Lima Zulu Golf, após o TAM, prossegue ingresso via Juliette, contorna o pátio principal, atenta a obras perto da remota no pátio principal e reporta novamente na Taxiway Lima. Paulo Salvador, Oceaner 6321. Xaner 6321, informação Vitor, Brasília 380. Só um instante, cópia, prepara a saída, Arbor Elefa aguardando. Arbor Elefa, assistente da Vitor, aguardando o 380 para Brasília. Salvador, 1.327, boa tarde, próximo ponto de espera, pronto. Xané 6327, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6327. Avistou a 950 pés, gol 1.807. Ok, livre pouso, vento 180 com 10, 1.807. Livre pouso, com 1.807. Lima Zulu Golf, prossegue o táxi via pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporta novamente para o cruzamento. Solo, 35241 para o Puxa. 35241 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Puxa, né? 6321, pronto, copo. Gente, Mike, Acuzilete. 80, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a Pesulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5144 no transponder. Estimativa, autorizado 380, rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 1208 no transponder, 5144 é o transponder. Xaner 6321 correto, portal 7, chama pronto para o estacionamento. Foi 3 no 7. Ah, na porta, 1877. Salvador, Oceaner 9180, com a informação Victor na posição 612, pronto para o puxo acionamento. É 9180, autorizado, reporta táxi. Cliente. Salve, Gol 807, Rivana Fox. Gol 807, corrigindo, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi Juliette aguardando para ingresso. Cliente, via Alfa. Aguardante da Juliette, 1877. 327, livre de decolar, vento 170 grau 089. Autorizado a decolagem 6327. O 446, chegada a AMAN, ideal, desça para 4000, ajuste 612.